8. Upper November 857, then flight plan road. After takeoff, left turn, Puka and Caju transition. Caju is Alfa Romeo uniform. Approach control 109.8, tower 118.6, score code 5403, read back. We're clear to Madrid, coming to flight level 370, route will be upper Whiskey 58 to Recife, upper Romeo 551 to Ambed, upper November 857 and then flight plan route, after departure left turn to Fuca, Arjun transition, 119.8 for approach, 118.6 for the tower, and the squawk is 5403. That's correct, call me ready to start. Air Europa 084. We'll call you in a minute to start again. Objeto 5837, complete a aproximação, torre 18.6. 18.6, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Estabilizado no GLS. Web 5837, chame passando externo, com trem baixo travado, ajuste a 614. 614, vou chamar no externo, configurado, 5837. Salvador, boa noite, TAM 3600, cruza 170 para o 150 com informação. 3600, foi na Pro de ITAP, deixa para 2000 pés, o ajuste 1094. ITAP 2000 com 1014, TAM 3600. Salvador, muito boa noite, TAM 3662, passando 180 para o 170 com a Alfa. Boa noite, TAM 3662, edifício, para 3000 pés, 0 no 4. Para 3000 pés, 0 no 4, TAM 3662. Torre 18.6, transponda 5403. 119.8. 0, o vento é 90 graus com 9 nós. Livre pouso, 537, grato. O tráfego da companhia que está na posição de 1 hora 12 milhas com o mesmo rumo. Autorizado Mari, porém redução para 250 nós. Mari, está 3662. Guarulhos, conforme o plano. Decola a pista 10 com curva direita na saída a Borela. E após eleva direto Sagar. 186 torres, 18198 é o controle, 413 é o plano. Total 9908. Correto, chame pronto para acionamento. Pronto para o pushback. Autorizado, parte 3, chame pronto para o táxi. Italy 408, continue approach and send by landing clear. Follow the Boeing 737 on short final, runway 10. Altimeter setting 1014, at Italy. 1014, not at all, Italy 408. Salvador, chame 6224. Prossiga. Nós vamos fornecer os dados da empresa, aguardar uma conexão. Só pode considerar aquela autorização ou tem necessariamente pedir outro plano? Está valendo. Até os 45. Ah, até os 45. Eu vou pedir o DLA então. Muito obrigado. que 40 minutos? Salvador, Europass 084, we are ready for push from Stan 10. Start up and push back approved, call me ready to, for taxi. Start up push approved, call you for taxi, Europass 084. Ocean Air 6224, vai atrasar mais do que 40 minutos? É, provavelmente sim, por isso acho mais prudente pedir um DLA então, né? Sim. Obrigado. Salve Salvador, boa noite, objeto 50, que está te levando a sua escuta. Boa noite, autorizado táxi, via quilo, parte 3, observe sinalizador e o Boeing 727 da Total realizando pushback no parte 3. Alfa quilo, parte 3, ficar atento mesmo, 537. Peraí. Stan 3600, pode voar direto para Timbra? Stan 3600, mantenha a prova de TAP, após de TAP e voe Duna, descendo para 2000 e informe estabilizado na final ILS. Ok, deep to the right and 1-1 decimal 9, good night to you, Italy 408, bye bye. Ground. Buon noite, Italy 408, runway 10 vacated. Italy 408, taxi via Alpha, at your right, then in front, second one to the left, your gate will be 10, apron 1, coming for Juliet. We taxi on Alpha, we take the second to the left, and the stand is B10, Italy 408. That's affirmative, sir. Call me before Juliet. And we call you before Juliet, Italy 408. Posição 9908 está pronto para o taxi. 3:45. Bom, temos avião, pessoal, as pessoas? 03. Autorizado o táxi, ponto de espera no zero, frente, segunda direita, Índia, ponto de espera, transferência para a torre. Puxa, back acionamento, Papa Romeo, Mark Tango, Julieta. Guarda autorização, Mike Tango Juliet. Frente o táxi Europa 08. Taxi approved to rolling point, runway 10, turning around apron 1. As number 2, following Boeing 727. Total company cargo, and when you reach taxiway Alpha via India, contact tower 118.6. Okay, we have to taxi to holding point runway 10, at number 2 behind the 727, We have to join Alpha and then India and contact the tower on 1183. Affirm, son. Affirm. Approaching Juliet, Italy 408. Maintain position before Juliet. Look to your left, two traffic. First one, Boeing 727 at your left. Next, Airbus. I think it's an Airbus 330. And next, second traffic, you'll be cleared to gate 10. 10, two traffic on our left. We are clear to enter Juliet taxiway and then send the B10, Italy 408. That's correct. Italy 408, report the second traffic inside. We have the 330 Europa inside, Italy 408. Roger. Para liberar para o pushback o acionamento, o Mike San Juliet. No pátio 3, agora está autorizado. Chame pronto para o táxi. Chamar para o táxi, o Air Brasil, o Papa Romeu, o Mike San Juliet. 4.000 pés, 1.004 na ponte, acho que ali na creio. São 3.662, está reautorizado para 2.000 pés. Informe estabilizado no localizador. No localizador, a aeronave à sua frente está 10 milhas. Localizador estabilizado, está 3.662. Zero 084 is the tower. Good evening, sir. Just switching to your frequency to hold short of runway 10. Okay, maintain position now, okay? Maintain position, you overpass the rolling point. Maintain position now. Okay, maintain position Europa 084. O total 9908 decolado aos... ao zona zero e chame o controle 19-8. 19-8 total. Zero passando Simbra. Meia 00, torre 18-6, tomou ponto. Torre Salvador, boa noite, Stan 3600, aproximação final, trem baixo da base. Gente, o Stan 3660, continue na aproximação ou ajustando a 04. Continua, Stan 3600, com 1000 e passando. Ok, o TAN 3660, iniciei o procedimento de aproximação perdida devido a um 767 que ultrapassou aqui o ponto de espera e a envergadura da asa da aeronave está um pouco muito próxima aqui da cabeceira, ok? Inicie a arremetida subindo para 2000 pés e aguarde transferência. Matheus, tem como prosseguir até mais próximo da altitude de decisão? Negativo, o 3600. Inicie a remetida, suba para 2000 pés e chame o controle. 198, ok? Machu, tá 3600. Inicie a remetida para 2000 pés. Temos o aeronave da Europa, ultrapassou o ponto de espera. Condições, ou preferir curvar à direita novamente para pro de ou solicita o controle. Bom, então vai iniciar a espera sobre Simbra, rota 3662. Negativo, o aeronave da companhia Europa ultrapassou o ponto de espera, a aeronave à sua frente arremeteu. Não, sem problema, senhor. Vai manter sobre Simbra 3000, aguardando o tráfego à frente aí decolar, sair da pista, não sei. Bom, Zé, me fazer um relatório. Alfa Eco, Alfa 084. 084, é isso? Afirmo, 084. Obrigado, e aguardando a fita também, obrigado. Prossiga. Toleta 3660 arremeteu, mantendo a proa para 2000 pés, devido à solicitação da torre. Toleta 3600 está sobre a curva direita na proa, então, curva esquerda na proa 0010. Esquerda 010. Bom, controle 3662. Prossiga. Vista. Já está iniciando a decolagem. Tá bom então, obrigado. Vai ser necessário uma órbita? Prossiga, tem condições de fazer um 360, tá 3662? 360, tá bom. Aí eu deixo para mim 700, intercepto o lock. Autorizado, descida para 1700 pés e informe estabilizado. Garantia, portaremos estabilizado, obrigado. Então 3600, complete curva esquerda na proa 300. 3600. Europa 084, clear to take off, runway 10, wind is 090 degrees, 10 knots. Clear for take off, runway 10, Europa 084. Táxi, ponto de espera, pista no zero, táxi em frente, segunda direita, alternativa Galeão, POB 03. Gente, autonomia, por favor. Novo. Autonomia de 3 horas e 30 minutos. Livre táxi, ponto de espera no zero, Mike Juliette, no ponto de espera transferência. Ponto de espera transferência para 118.6, Mike. Final está 3662, basta reservar. 3662, chame em torno, Salvador, 18.6, tomou bom. 18.6, boa. Salvador, muito boa, 6310, Oceaner, informação Alfa. Oceaner 6310, boa noite, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Muito boa, senhor, identificou ao 050. Se possível, senhor, solicita voadona. Vou ir na proa de ITAP, inicialmente. Opa, ITAP, 6310. Livre pouso, não no zero. Gente, tá 3662, livre pouso. Grato. O Europa 084, Airbnb 17, contact Salvador Departure on 119.8, Europa. 119.8, thank you very much, and sorry about that. Tá 3600, esquerda pro 260. 660. 3600. Espera. Vai manter o ponto de espera mais tempo, né? Salvador, departure, boa noite, Europa 084, leaving 2,000 feet, climbing to flight level 370. Europa 084, ready contact, flight level 370, Puka departure. 370, Puka departure, Europa 084. 3600, tem condições de voar ao externo para interceptar o sinal de alerta? Afirma. Foi na procura de para 1700 pés e foi estabilizado o local com pista, 3600. Quando sim, para 1700 vai reportar. Janela 6310, redução de velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. 6310, 250. Papa Tango Oscar Lima X-Ray, deturação para sequenciamento, por via esquerda na prova 200. Desça para 2000 pés, ajuste 1014. Esquerda 200, 2000 pés, 2014. Se autorizado, poderíamos operar a 197, para apoio 197, estamos com a gente visual. Autorizado, Oscar Lima X-Ray, prova da rotatória, plano modificado 219, desça para 1.500 pés, informe quando visual com o campo. 1.500, formará. A 3662 no solo, 219, libera a direita, 1219 o solo. 219, a direita está 3662. Salvador, muito boa noite, está 3662, livrou. Livre táxi, portão 08, está 3662, via Juliette. Quarto tanque, Juliette. Torre TAM 3600, aproximação final, trem baixo travado. Gente, TAM 3600, continue na aproximação, 727 já iniciou a rolagem. O ajuste no 014, aguarde a liberação proposta. Gente, aguardando, 3600. Livre pouso na 1-0, o vento é de proa com 1-0 nós, tá 3600. Livre pouso, pistão no 0, tá 3600. Salvador, Oscar Lima X-Ray, visual com campo. Sente. Chama agora a torre 118 decimal 6 para ingresso de tráfego de pouso, Oscar Lima X-Ray. 118 6, Oscar Lima X-Ray. Oxanema 310, decimal 10 a 2000, autorizado final do procedimento LS X-Ray. 2000, autorizado final do procedimento Oxanema 310, está seguindo o tráfego que já passou externo? É, não entendi. O tráfego que nós estamos seguindo já passou externo, né? Pouso pista 90, está agora uma milha da cabeceira. Ciente, 6310. Papá Romeu, Mike Tango Juliette, contato, subiu, mantém nível 240. 6310, pode voar a dona e liberar a velocidade? Para o seu critério, reposte no localizador estabilizado, o Xará 6310. 6310, obrigado. pode voar Leda direto, Mike Tango Juliette? Autorizado direto no rumo de Leda, Mike Tango Juliette. Leda direto, obrigado. Só solo 23, libere à direita e chame o solo 219. 219, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, 036-001. Salvador, 36-00. Time. 36-00, livrou. Livre táxi, portão 04. Do tráfego. Tá livre o pouso, não, no 7. O vento é 090 graus, 109. Posso climaxway, livre o pouso. Lula Novembro, a torre. Confirme. Negativo, a mensagem é para o Papa Tango, é Lula Novembro, está na escuta? Boa noite, Gol 974, informação Alfa. Boa noite, Gol 974, desça via Mare até a altitude 3000, ajuste 9014, aguarde procedimento e LS X-Ray. Gol 974, aciona o modo Aidente. Gol Aidente, desce via até 084, contact now receive center, on frequency 126.85, if unable, 133.65, route 084. 085, and if unable, 133.65, have a good night, Europa 084. Aye. Complete final do procedimento LS, chamando torre 1186, Oceana M3, 1-0. Obrigado, táxi até lá, boa noite. Salvador, boa, 6310 da Oceané. Oceané, 6310, reporte passando o externo com o trem baixo travado. O ajuste é no 014, boa noite. Boa, reporta 614. 30, mais São Juliette. Vamos aguardar cruzar o 150 e eu posso transferir para o centro, o mais São Juliette. São Juliette.